Pronto, já está. Já está a gravar. Já está a gravar. É mesmo assim a abrir. Ok. Estou agora a tomar o pequeno almoço. São aqui 11 horas. São 11 horas. Um sábado. Isto parece o que é igual. Eu estava quase para pedir uma imperial, mas ainda muito cedo vai uma sidra. Viemos a ouvir no carro Slipknot, só para chatear os puristas. Dessa geração gosto sobretudo System of a Down. Eu gosto, porque é diferente, mas é diferente das cenas do System of a Down. Posso dizer que gosto de todos, eu gosto de todos, e mesmo dos projetos gosto praticamente do primeiro, pouco coisa mais depois. Tá, pronto, e dessa, não é essa geração, mas o álbum Machine Head deu origem depois a toda essa geração, a seguir, um ano ou dois, e adoro o primeiro. Eu por acaso até tenho já uma pergunta desse aspecto, que é lá. O que é que tu achas? Nós já fizemos, já deves ter ouvido um dos episódios que nós fizemos sobre os anos 90. Nós até dizemos que os anos 90 são os anos de merda. O que é que tu achas desses anos 90? Tenho tanta essa indignação quando ouço tu dizeres que, pronto, os anos 90 não são uma década interessante. Pá, são. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Porque eu estou a falar mais no sentido, deves ter ouvido, por exemplo, as bandas de trás. Sim, sim, claro. Viraram-se para o groove. E depois houve uma explosão do grunge e do new metal, exato. Isso. Se formos ver por esse depois prisma, houve coisas boas, certamente, né? No início dos anos. Eu não falei do revivalismo do black metal e, claro, do power metal e do thrash, que foi muito bom. Claro. Epá, mas ouvi muito porque... Sim, eu para mim, ver. Eu embirro quando tu dizes isso, porque realmente foi a minha década. Eu, embora tenha começado a ouvir metal em 88, entrei na onda... Sim. Foi com o Dois Tour, né? Seventh Son of the Seventh Son, o Kings of Metal, The Manowar, Anthrax, Sect of Euphoria, Metallica, Injustice for All, Suicidal Tendencies. A malta, quando era pequena, quando entrou nesse ritmo, gostava disso. Depois, só nos anos 90 que eu entrei mais no underground e no death metal. Se calhar para ti foi o heavy metal e pois, o thrash. Death metal para mim não. Para mim foi o death metal. A mim foi mesmo com o necroticismo assim, e com o The Bleeding, dos Cannibal Corpse, em que eu entrei mais, embora já ouvisse tudo um pouco. Para mim, os anos 90 é a cena, porque é realmente onde há uma evolução de montes de características. Realmente o heavy e o thrash tiveram uma época mais combalida. Ouvimos também os Napalm Death a fazer cenas tipo o punk groove, que eu até gosto muito, do Diatribes. E embora também goste das cenas a seguir e antes também, mas para mim, pá, ouvir a fusão jazz com o cínico, ou uma fusão de metal com música gótica, digamos, gótica. Os Lost conseguiram fazer uma coisa muito fixe, os Amorphis, a fazer o que fizeram com música, se calhar mais tradicional das suas terras, ou Orphanland, Septic Flesh, Skyclad. Eu gosto dessas ondas e... Embora não goste muito de melodic metal, mas depois tudo o resto, não é? Desde a fusão com o jazz a tudo mais. Agora, realmente, o metal mais tradicionalista teve uma quebra. Deve ser por isso que o Gustavo tem uma opinião mais negativa acerca dos anos 90, porque viu os seus heróis. Ele entrou mais cedo. Morrerem, não é? Ou os seus heróis começaram a vestir roupas estranhas. Ele entrou mais cedo. Eu adoro. Dizer. Por exemplo, mas tu disseste que começaste a ouvir em 88, não é? Sim, em 88. Então, mas eu também... Tu começaste para aí em 86 e já ouvias trash em 86, 87, 88. Entrei com mais força, se calhar, e fiquei mais enraizado na cena. Sim, eu depois vejo, depois agora fazendo a comparação, se calhar, com os anos 2000, okay? Pá, noto aí que os anos 90 foi muito mais rico. Sim. Vendo bem aí, os números foram muito melhores, porque, mas pensando bem, ainda se inventou carradas de coisas. Sim, Black Metal, Industrial, etc. Depois realmente tivemos aquela fase de 97, 98 com o chamado New Metal, para nós se calhar era o No Metal, mas menos interessante, muito melódico e muito groovy, pá, não mexeu as medidas e basicamente hoje em dia o que eu ouço é as bandas dos anos 90 a lançarem álbuns em 2019 e pouco mais aqui, coisas recentes, sei lá, gostei muito do álbum de Igor, pela fusão que eles fazem de várias coisas. Sim. Pá, Animals as Leaders, também dentro daquela fusão de um metal técnico, jazz, prog, etc. Pá, para o resto é muito difícil. Eu gostei de alguma coisa, gosto de Aborted, dos álbuns que eles vão lançando. É pá, eu já... É mais o mesmo, é batatas fritas no micro-ondas. Yeah, isso é quando ouço Decide, deixa ver como é que está o álbum Decide. Ok, ouvi uma vez, sim, não me interessa mais. E ouvir um álbum inteiro agora de Decide é obra. Eu ouço até ao final, os Cannibal Corpse também, tudo death metal, sim. Há mesmo Cynic, está tomado pelo Paulo Masvidal, que está completamente nas nuvens e no Nirvana, é uma coisa completamente difícil, pá, mas temos que ver, pá. A malta tem quase 50 anos, a gente quer o quê? Que eles façam iguais. É bom é ouvir, haver sempre bandas mais recentes que peguem nesse legado. Sim. E que nos mostrem coisas que nos fascinem, não é? Eu lembro-me quando eu te conheci, finais de 90, inícios de 2000. Agora depois temos que fazer também uma pequena apresentação, que os nossos ouvintes não sabem com o que é que estamos a falar. Exato. Já fazemos o contexto. Mas eu lembro-me quando te conheci nos finais dos anos 90, inícios de 2000, tu foste a primeira pessoa com quem eu contactei que saía alguma coisa e as pessoas à minha volta em geral, epá, está muito bom, está muito fixe e tudo. Já ouvi em 500 bandas, deixa-me dormir um bocadinho. Foste a primeira pessoa que eu vi com tédio acerca de várias coisas novas que saíam e eu não conseguia perceber porquê, e só depois mais tarde consegui perceber porque cheguei a essa fase também. Já ouvi isto em 500 bandas, não percebo porque é que as pessoas estão a delirar com esta nova banda que surgiu agora. Sim. E foste a primeira pessoa onde eu vi isso. Também noto um bocado de cansaço, não é? Uma pessoa ouvi depois tantas vezes o mesmo estilo, certo, estamos todos a atingir com os Decide, não é? Sim, sim. Torna-se cansativo e pelo facto de ter participado desde cedo em fanzines e ter ouvido muitos discos, já chegávamos a uma altura, eu e outras pessoas da cena, bem, estamos a fazer uma review, uma banda de heavy power metal, isto é parecido com aquilo e aquilo e aquilo, exato, e pronto, e etc. Era mais you o name mesmo. It, sim. Era mais o mesmo. Pá, e eu propriamente desenvolvi um gosto de procurar coisas um bocadinho diferentes. O metal é um nicho, e eu sou um nicho dentro do metal. Nós também somos. Sim, cada um acaba por ser. No sentido em que nós fazemos um podcast, sim, que é nicho. Depois nisso ainda tentamos encontrar metaleiros que ouçam podcast, que é micro nichinho. Exato. É a mesma cena. E nas redações das revistas por onde eu passei, e pelas fanzines, entre aspas, havia um ou dois que gostavam de metal técnico ou metal progressivo, em que toda a gente dizia, estes gajos são os exibicionistas, esses gajos só tocam mais riffs porque são exibicionistas, pá, mas a mim era o que me dava prazer ouvir. Cínico, Spheres of Pestilence, Polluted Inheritance, Tormentor, Disaffected, Fallacy, pá, e várias outras pequenas bandas que estavam lá muito no nicho, em que o pessoal rejeitava, e eu felizmente gostava, Meshuggah, pronto, vou dizer Meshuggah, que deu origem ao Odd Gente, que eu ainda aprecio. Pá, e realmente é um nicho muito nicho, não é? Enquanto tu gostas disso, é por causa do som em si, ou é porque tu entras dentro da música e da parte técnica da coisa e é isso que te dá orgasmo? Ainda hoje em dia me pergunto porque é que eu gosto disto e não consigo explicar. Eu gosto de cenas diferentes, eu gosto de cenas quadradas. Não vou dizer que não gosto de Obituary, Dois Rives, ou Ramones, ou sim, Johnny Cash, etc, etc. Mas dá-me muito mais prazer ouvir uma cena que me surpreende e que eu tenha que ouvir 10 vezes para compreender. Nunca me esqueço de uma entrevista que um amigo meu deu aos Fallacy logo no início e perguntou ao João Paulo, guitarrista, o que é para ti uma boa música. Uma boa música é aquela música que ao fim de 10 vezes continua a ter prazer para ouvir. E hoje em dia nós estamos neste registro que ao fim de um álbum de Decide largamos porque não nos dá esse gozo. Essa pista, se calhar, para se voltar calhar lá. É previsível e tudo. Previsível. E tu ouves, se calhar, cada audição que fazes, descobres uma cena nova, não é? Sim. Qualquer coisa. E o que é que era aquilo que eu não tinha percebido? Sim. E inspira-me e dá-me vontade, se calhar, de fazer uma coisa igual. Não sei se vocês tinham esta inspiração quando viam concertos e gostavam de concertos. E pá, sair daqui agora a partir de ir para casa era compor uma coisa tão boa como aquela, ou melhor que aquela, dava-me aquela sensação. Aliás, a maior parte do pessoal do metal que se conhece já teve uma banda, está numa banda. Era isso que eu queria explicar. É mesmo isso, porque não é? Eu estava a pensar nisso e dentro da cena dos anos 90, ou da malta que eu conheço, acho que não há ninguém que eu conheça que seja ouvinte metal na ótica do utilizador. Todos ter uma coisa. Yeah. Eu lembro no meu círculo, nos anos 90 entrei ali na escola de Cacilhas, ao entrar na escola de Cacilhas, na minha turma havia duas Eris. Uma era a Locas, foi fundadora das Feiras do Metal. Outra era a Cris, foi baterista nas Chacolitas. Uma outra colega era irmã de um vocalista de Procyon. Uma das namoradas a namorada de Locas era baterista de Silent Scream, dos Fallacy. Pá, apareceu o Carlão, ainda se conhecia gente, conhecia os Brain Dead, tinham estado lá. Apareceu o Lucas lá. E o Lucas foi o fundador, era o manager dos Please Remember, uma banda também daqui. E foi um dos criadores aqui do lado negro do bar. Toda a gente se conhecia, toda a gente tinha duas ou três atividades. Yeah. E eu tive fanzines logo no início, em 92, 93. Fui desafiado pelo Gonçalo Prazeres, um amigo meu, a ser parte da Atlas Zine, que era uma fanzine. Qual era? Atlas Zine, aqui de Almada. Que a Ana Pires, que era outra das organizadoras da Feira do Metal, tinha uma que era a Blood and Thunder. Portanto, toda a gente tinha qualquer coisa aqui e toda a gente estava... Sim, e toda a gente... E como diz aqui, diz fora disso. Se a gente formos ver os organizadores do Barroselas, tinha uma fazenda chamada Metalurgia e tinha uma banda chamada Golden Empire. Sim, sim, sim. E ainda tem, não é? Ainda tem. E como eu, toda a gente como que respondia, ou tinha uma banda, ou tinha uma fanzine, ou tinha uma banda e um fanzine, ou tinha uma banda e um programa de rádio. Pois, na altura das rádios piratas também havia muita gente já a fazer. É muito curioso. Yeah. Mas fora disto havia toda a gente, há um porradão de gente, se calhar não tinha estas atividades, mas a malta do underground... É música que se nota mais, né? Noutros estilos de música tu não vês isso. As pessoas que ouvem, sei lá, pop... É um sentimento... hip-hop ainda se calhar... Sim, mas é um sentimento sempre, de pertença, né? Há muito esse sentimento de pertença. E se eu não sei tocar, então deixa-me escrever sobre o assunto. Ajudar, a divulgar a cena. É a forma que eu tenho de fazer parte da coisa. Sim, mas mesmo que não saiba tocar, mesmo assim tem... Tem vontade, nem que seja para gritar. Pessoas que eu vejo que eu não sabia tocar, peguei num baixo e disseram para arranhar e eu arranhei e está feito. Exatamente. E a banda e chegou a dar um concerto. Exato, e tudo. Exato, sim. E Cacilhas, depois, havia, era o som da altura. O som da altura já era o grande, não é? Mas havia sempre gente e todas elas estavam ligadas a... Pois tu sempre moraste aqui nesta zona, não é? Sim, sim, sim. Cacilhas, Almada. Então aqui, como nós também chegamos a falar até com o Espírito Santo sobre a cena, tu lutaste muito... Isto era muito rico, não é? Sim, esta zona, não é? Sempre foi, não é? A gente diz que é muito rico a nível de toda a música, porque sim, se a gente contarmos pelo dedo, claro, contamos pelo dedo das mãos as bandas que haviam cá, não é? Brain Dead, Procyon, sim, mas realmente... E Silent Scream. Mas mesmo assim as poucas bandas a nível nacional conhecidas, quando se vai ver, mas mais Tracar, Seixal. Exatamente, sim. Mas aqui eram poucos. Almada mas, mesmo. Mas depois indo para indo para as garagens, que estava sempre cheio, não é? Zé da Cadela, então. A geração anterior era o Zé da Cadela. Depois a nossa foi mais o Floyd. Ah, exatamente. Sim, o Floyd foi muitos anos. Nós fomos das primeiras bandas. Eu depois conheci malta e também agarrámos a um instrumento e decidimos fazer uma banda. Ele já se está a apresentar aos poucos, ele já se está a apresentar, não é preciso fazer isso. Qual é a banda? A banda nunca teve um nome definido, mas pode-se dizer que Device foi o último nome. Se houve malta que conseguiu ter banda e irem longe, nós basicamente estivemos sempre em estágio e nunca chegámos a ir a jogo. Mas posso dizer que da nossa banda saíram dois elementos do Namek, o Beto, o baterista, e o Alex, o guitarrista, fundaram essa banda. Mas nós, pelo menos, tivemos como o Pedra diz que a banda serve para fazer exercício, não é? Mental e físico. E para nós era, em vez de irmos ao ginásio, todos os sábados de manhã, íamos lá tocar, fizemos uns 10, 15 temas, na onda de death, um bocadinho death técnico, um bocadinho som death dissonante, como é que eu diria aquilo, se pudéssemos, a melhor descrição que poderíamos ter conseguido chegar e se conseguíssemos realmente ter feito aquilo que queríamos, era uma mistura de Brutal Tooth com Tormentor, talvez, o death a abrir e depois com cenas dissonantes. nós conseguimos fazer duas músicas que conseguiram lá chegar. Eu lembro que o vosso vocalista não era nada disso, era aquela cena hardcore americana tipo Zau ou que era, não era? Era o Tozé. E sabes, olha, ele foi ver os outros e foi ver os Tormenta. Ah, foi? Ele ainda é o único metalhead, se calhar, da minha banda, não sei o que é que o Beto está a fazer, acho que ainda começou agora, regressou com os Namek, mas já abandonou. E o Alex, o guitarrista, está no Algarve, mas ainda toca, ainda gosta. Pega no computador, com certeza, e faz a cena dele. Sim, não, ele toca e gosta, toca guitarra e tal, mas não compõe nada. Mas sim, tentámos. Ou pelo menos gostávamos das cenas, não era muito consensual que gostássemos todos de metal técnico e não sei o quê. Acho que eu é que era um bocadinho o impulsionador, mas gostávamos todos de death metal, sim. Gramámos uma demo, acho que ainda está para ir no MySpace, eram quatro músicas, aquilo foi gravado por um gajo do Floyd, que aquilo não correu bem, depois acabámos por... Era a banda na altura da bateria eletrónica também, não é? Foi a drama, em 98. A gente utilizou isso em Firstborn e foi... Era o gajo, era dos ProSign, era o baixista dos ProSign. Eu acho que era um dos Battalion. Pois, mas nós gravámos, foi com o baixista de ProSign. Sim. Que fomos a primeira banda a utilizar aquela bateria. Por isso é que aquilo está uma... Foi um álbum que vocês gravaram? Não, gravámos um tema. Ah, ok. Éramos para gravar o álbum, mas decidimos, vá lá, ir para o Rock and Roll. E tudo isto para dizer que fomos numa das primeiras bandas a ir para o sítio do Floyd no Laranjeiro, que era o espaço de ensaio dos ProSign, que tinham acabado há pouco tempo e que ele decidiu começar a fazer, nós e mais outros. Mas antes ainda ensaiámos ali em Cacilhas, fizemos um bocadinho de ginásio, foi giro, foi divertido, processo criativo muito giro, e além disso, pronto. Continuei em fanzines até 2000 e pouco. As fanzines tu escrevi? Participei na Headless, depois estive em vários projetos do Fernando Reis, Odiosas de Larvai e outras fanzines. Escreveu-se para o Entulho também, não foi? Depois escrevi para o Entulho, mas antes para a RIF, fui coordenador editorial da RIF, da segunda geração, pós António Freitas, da RIF, que me deu um gozo imenso entrevistar um monte de bandas conhecidas. Também, pronto. O schedule foi Headless, cenas do Fernando Reis, Odiosos de Larvaia, etc, etc. Depois participei num jornal Inside, que era um jornal tipo alternativo ao Blitz. Eu e um colega que era o Pedro Neves fizemos uma página total em que fazíamos reviews e entrevistas e um espaço chamado que tinha notícias da cena portuguesa. Depois em 99 fiz, acho que foi a primeira vez que se fez em Portugal, uma newsletter chamada Atividade Submersa, para quase mais de 1000 e-mails durante um ano, sobre notícias da cena underground, em 99. Depois estive na segunda geração da RIF. Depois acho que ainda estive no Entulho, ou durante essa altura estive no Entulho durante mais uns anos. Posteriormente ainda estive num programa de rádio, mas mais generalista, em que tínhamos toda a liberdade para passar música, e eu pensava tanto de música pop ou rock nacional, como metia música barroca portuguesa e a seguir metia Secret Scene. Dava um gosto. Era um programa da rádio Eco FM. Com a parceria de uma associação juvenil portuguesa daqui da margem sul, que é Rato. Eles fizeram o site e nós tivemos o site da rádio, e nós tivemos um espaço de uma hora em que se fazia entrevistas de tudo e mais, o que se quisesse, e se passava música, e felizmente eu tive a oportunidade de passar algumas bandas de metal. Como disse, metia música clássica e era capaz de meter a Sacred Scene, ou Fallacy, ou Moonspell. Pá, e essa liberdade que se tem, e essa liberdade que vocês têm de falar o que entenderem, é fantástica. Hoje em dia não tens muita sorte, ou és um Unas que também batalhas e tem o que merece, uma dupleza, por ter-lhe muita luta para ter o que tem. Ou és uma influencer, realmente, não tenho rabo para o efeito. Alguma influencer metálico? Podes dizer que o Trivium foi um influencer, não é? Passou Toy, ou tem o Twitch, sim, em que faz influencer. Sim, ele fez a cena no Twitch. Os pessoas, quando muito, usam t-shirts da ACDC e Judas Priest. Não, mas estou a dizer, pode haver um influencer, um influencer no sentido de que o pessoal ouve metal e depois, se calhar, olha, estou a ver aqui uma sagres, tal, estou ali a fazer isto, estou a ouvir aquilo. Estou com uma moto. Se bem que o Nergal, o perfil dele no Instagram é assim um bocado... Não sei, é um gajo que está de bem com a vida, aparentemente, apesar da má fase que teve, mas é assim um gajo que... Olha estas chegam, sim, e olha essas bolachas, as bolachas agora, então é tipo que eu estou a comer, e as bolachas são cruz invertida, e são veganas ou vegetarianas. Ele fez uma cena assim, e já fez outra coisa do género, mas roça, não sei se, acho que não se pode considerar influencer. Se aquilo for pago, certo, exato, e se ele estiver a promover a marca, exatamente. É, agora se for só porque, eu só por carolice. Podia ser, a promover a marca, não sei se a marca lhe deu alguma coisa em troca. É realmente aproveitar, o social media permite-nos realmente ter massas de gente a seguir-nos e se puderem aproveitar e realmente quem se vende bem, além de ganhar dinheiro, consegue um following maior em que consegue atrair mais gente para as suas... para a sua arte, digamos. Seja um filme ou seja um... Não podes ir no carro, ou poder podes, mas não podes ir no carro e apreciar a música como habitualmente deves apreciar, no seguinte sentido. Tu estavas a dizer, ouvir de 9, 10 vezes a música para ficar sempre surpreendido. Isso é o inverso da música que se ouve habitualmente no carro, que são viagens curtas, que é música praticamente instantânea. Sim. Não é? Uma audição muito superficial. Tu não, tu mergulhas mesmo na coisa, tu com certeza tens de parar em casa, ficar ali sentado ou deitado a ouvir aquilo, não é? Pois, epá, eu até ouço no autocarro e tal. Uhum. Também sou muito da geração dos podcasts e ouço no autocarro, quando vou para o trabalho, ouço podcasts. Mas às vezes ouço música, pá, mas leva-me a, um álbum que eu gosto, leva-me a ouvir mais instantaneamente. Vou dar o exemplo de Animals as Leaders. Uhum. No ano passado, a TSF fez um aniversário, uhum. Que agora não me recordo se é 25, 70 anos, e pediram aos ouvintes para se mandar uma lista de playlists. Eles fazem uma playlist por semana, há sempre uma pessoa diferente. E desta vez decidiram dar a oportunidade aos ouvintes. E eu mandei a minha playlist e tive na sorte de ser escolhida. E entre as 10 músicas meti lá 3 de metal, Iron Maiden, que é realmente a minha banda de eleição. Antes do death metal de usar Iron Maiden, realmente é a minha banda que eu ainda venero. E meti Cynic e meti Orphaned Land. Uhum. Representa um bocadinho das coisas que eu gosto muito. E o Nelson Santos, depois troquei mensagens com o Nelson Santos, que embora não conhecesse, sabia que antes da Loud e antes da TSF tinha um programa de rádio lá para Santarém. Dizer também que dentro deste percurso ainda dei uma ajuda na promoção do terceira demo dos Fallacy, o Martírios, e andei para aí a mandar demos e a tentar a exposição mediática para os rapazinhos, que eu ainda aprecio muito. Pronto, a nível de Nelson Santos, o Nelson Santos disse-me, pá, também gosto desse estilo marado do Cynic e não sei o que, surpreendeu-me estares a pedir Cynic aqui, a passar às 2 da tarde na TSR Cynic. Eu ainda não passei a música mais brutal, mas gostei. E ele disse-me, sugeriu Animals as Leaders, e eu, pá, gostei tanto de um ou dois temas que se arranjei. Exato, certo. Arranjei toda a discografia. Arranjei toda a discografia. Sim. E ouvi durante meses, ainda ouço, acho que há lá um álbum que é o The Joy of Motion, se calhar está entre os 10 mais ou os 5 mais que eu gosto, e continuo a ouvir, e continuo-me a fascinar. São 3 gajos. O nome parece, só pelo nome parece uma conheço banda metalcore. Conheces uma banda chamada Spacey Kink, do gajo do Watchtower? Watchtower conheces? Conheces, já era marado, não era? Já era aquele um progressivo, coisa que aquilo... Yeah. Agora hoje, não consigo dizer o nome, o guitarrista fundou uma banda chamada Spacey Kink, só instrumental também, que é tudo muito marado. E ele agora também, há uns 10 anos, fez uma banda com o Webster, do Cannibal Corpse, chamada Bottle Science. Sim. Também é assim, banda marado. Animals as Eaters é um bocadinho assim também. Ah, mas é muito mais pesado e é com muito mais groove. Sim. E a guitarra tem 8 cordas. Tem, que é, não sei como é que tem as cordas. Tu vês o gajo a tocar o é daqueles a mesmo a experimentar. Eles nasceram dessas bandas dos metalcores. Yeah. Um deles tocou numa... Ele tocou, o guitarrista. Pyre? Tozin. Sim, mas a banda era... Eu não sei agora o nome. Ou Propracy, já não me sei como é que é. O gajo a tocar, tu olhas para a mão, parece que está a fazer uma aranha. Ele abre tanto os dedos que parece que está a fazer uma aranha a tocar no braço da guitarra. Que é um fenómeno da natureza. É um fenómeno da natureza. Ele já faz parte daí dessas G3, dos Steve Vais da vida e não sei o quê. Mas não só isso, um processo de composição. Eu propriamente não gosto dos Steve Vais da vida. Ok, agora vamos tocar. Criem um riff de bateria e de guitarra e eu agora vou solar aqui durante 2 minutos. Eu gosto, sobretudo, das bandas pelos seus riffs. Vi mal o Steve, então é quer dizer que não se cala. Fixo, olha, tem técnica e tal. É mas para ele destacar-se, não é? Ele é mesmo. Sim. Exato, mas eu gosto sobretudo do ritmo. E os Meshuggah conseguem surpreender ou outros espaços aqui. Sim, Meshuggah não é propriamente famosos pelos seus solos, certo. Não é? Não. Embora mais muito Alan Oldsworth. Mas o pessoal vai mais pelo groove daquilo e pelo peso. A embalagem que aquilo cria, o embalo que aquilo cria. E Animals as Leaders realmente surpreendeu-me, porque embora eu não desgoste desta onda e fico feliz porque a malta nova, eu tenho lá um emprego, que gostam de, com 23, 24 anos, gostam desta cena nova, não chama-se metalcore, agora chamam-no prog metal. Mas há... Pois, porque realmente o core aí também não sei o que é que está muito a fazer. É, o core é o americano. Devia ser o hardcore, mas aquilo não é bem hardcore. Mas não é bem Slam of God. É umas outras bandas que realmente são têm riffs marados e meio Meshuggah. Será que é isso que os atrai mesmo? Será que não é aquela voz mais emotiva que os atrai? Pergunto eu. Isso é mais emo, não é? O emo mas é aquela mesmo o metalcore também tem muito voz, aquela voz limpa e depois mais. Percebes? Não será mais por aí que eles são agarrados do que propriamente pelos riffs e a bateria, percebes? Não sei, porque realmente eu vou descobrindo algumas novas e realmente têm os riffs marados e tal. Não é bem Dillinger, mas também... Dillinger, aquilo era um... Aquilo também é aquilo. Sim. Estás na estrada e de repente és atropelado. Claramente. Atropelado durante não sei quanto tempo. Estás ali dentro do carro, o carro a andar e tipo Mad Max, vais à frente do carro e o carro não para e vais lá colado ao vidro. Foi uma das últimas bandas que realmente gostei muito e com Mastodon. Eu era para trazer a t-shirt de Mastodon. Ok. Ah, mas tens uma t-shirt aí da Septic Fresh? Também, sim, tenho. Mas tu gostas de Mastodon no antigo? Gosto de sempre, já não primeiros, tanto como primeiros. Sim. Para os primeiros três, de resto, repetiu-se e tornou-se desinteressante. Mas isto para dizer que realmente é preciso haver uma banda que me interesse muito e que me leva a ouvir muitas coisas. A tua cena principalmente é a cena americana. Apesar de teres começado com várias cenas europeias... Pá, se eu for dizer os nomes que eu gosto mais, são poucos americanos, não é? São poucos americanos, mas os nomes que tens referido agora mais são os americanos da escola do jazz e do... Sim, não dentro do metal técnico há pouco aqui da Europa. Na Europa não há muitos disso. Não há muito. Não há muito mais. Cynic são da Flórida... Spastic Inc. também acho que são países que são americanos... Acho que eram uns gajos que eram... Blood Inheritance não, são... São holandeses. Mas isso era death metal americano, praticamente. Sim, mas tu vais ouvir um álbum, aquilo é um tratado de jazz e de bateria jazz. É curioso que fui procurar o que estes gajos andaram a fazer hoje em dia. Fui procurar no LinkedIn. O baterista é o Portnoy do death metal. O que é que o gajo faz? É professor de jazz. Pois, o baterista. Fui também investigar sobre os gajos, que é que andaram a fazer os gajos dos Orphanage, que era uma banda que eu também gosto. Porque além dessas cenas técnicas, eu... Gosto de algumas cenas de groove e, sobretudo, Orphaned Land e Septic Flesh, para mim, são grandes bandas da altura e ainda gosto muito, ainda os sigo muito. Essa malta dessas bandas holandesas, hoje em dia, são todos developers de informática e designers de informática. E uma que também mostraste que eu gostava na altura, que é CreepMime. CreepMime, sim, também são holandeses. Também. Mas isso é técnico groovy. Sim. Não são totalmente marados dos cornos a nível dos riffs e da bateria. Yeah. Mas pelo Narrative e e outras bandas pronto, deram, assim como Cryptopsy, também gostei de Cryptopsy, mas hoje em dia posso dizer que se calhar só gosto do Non Savile, mas... Não, aqueles EPs, o último estava bom. Sim, sei, também está fixe, sei. Também está fixe, eu gosto eu da sei. Cena até técnica. Mas o Non Savile é o... É realmente a cena. É o painkiller deles, não é? Mas além dessa cena técnica, eu gosto muito desta cena de fusão dos ritmos árabes com a cena e... Com o old music, não é? Sim, o old music. Mas... Se fizermos uma régua de 0 a 10, sendo que 0 é simples e 10 é muito complicado, normalmente as tuas cenas andam sempre a roçar o 9. As cenas que dizem mais andam sempre a roçar o 9. 8. Achas? Talvez. 8. Sim, porque eu também gosto de bater o pezinho ao som da música. Mas mais como tira sabores, não é? Estou cansado de ouvir gajos a complicar. Agora vou ouvir aqui um 4x4 até à morte. Eu posso dizer que no meu iPod estão sempre coisas mais recentes. Já ouvi o álbum dos últimos, não é? Dos últimos. Não está mal. Não está mal, mas tenho o álbum de 2007 ao lado do Zigor. Certo. E de vez em quando ir lá. Vou sempre procurando estes álbuns novos, mesmo dos Orphaned Land e outros. Mas assim mais recentes não tenho assim realmente ouvido nada. Pá, 50-50. E até te posso dizer que é... metal acaba por não ter... ser o que se calhar mais ouço hoje na vida. Em casa sou capaz de procurar na Antena 2 ou uma coisa mais jazz e no autocarro ouvir metal. Mas por acaso ou... é uma cena que eu perguntasse, se és daqueles que está constantemente à procura de novos sons... Cansou. Já... Eu já cansei de ser sexy. Já com... eu lembro que outra vez... A partir dos anos 2000 cansei. É. Eu sou daqueles por acaso estou sempre à procura. Eu procuro, leio ainda as notícias, procuro saber aquelas bandas que eu ouvia e realmente gosto, o que é que elas andam a fazer, mas é muito difícil porque já não tenho esse estímulo dos anos 90 ou pouco mais de deixar cá ver dentro deste estilo, está esta review que diz que esta banda é parecida com aquela, deixa-me ver mesmo, aquela. Mas mesmo quando leias ou quando lês ou quando ouves, pois, então agora já é nem muito isso, nem ouvi rádios, nem nada. Não, mas rádio não. Tinhas o prazer da descoberta, assim era mais difícil. Quase trabalho CSI, este gajo está ali, deixa-me falar com alguém, com alguém que conhece, não sei quem, e chegavas lá e isso dava prazer, essa descoberta. Ou tinha de haver uma espécie de John Peel em que eu me acreditasse, ou um Tony Sérgio, em que eu me acreditasse totalmente naquilo, no gosto que ele tenha, não é? E hoje em dia, não conseguia ser influencer, não é? Dizer também que, como tu, não tinha nada para fazer nos anos 90, então andava de rádio em rádio a ver qual é a rádio, se esta tem uma rádio de metal. A dar um programa de metal nesta hora. Revejo muito disso. Ouvi o Lança Chamas, ouvi o Rammstock, ouvi os Rádio Paulo, lembro-me daqui da Rádio Almada ou da Voz da Almada ter um programa. Ainda me lembro da TSF ter um programa de metal antes de terminar. Era o Mensageiro de Massacre. E o do Arte Inísio também tinha aqui. Sim, eu não sabia essa. Do Arte Inísio com o vocalista de Procyon, que eram os dois. Eu lembro-me e tinha dois um amigo. Que era engenheiro de som na rádio. Metalicência? Chamava-se Metalicência? Não sei. Eu lembro-me de ouvir. Lembro-me de ouvir King Diamond lá. E tinha um amigo meu que não era nada metal e que se lembra de ser... Era engenheiro de som na rádio e dizia que aquilo era um massacre. Que nunca mais acabava aquilo, que era chato. Que era um massacre. Eu, por acaso, não ouço rádio no rádio, é rádio. Aquelas rádios online, que estão na rádio e depois eles põem no Mixcloud e não sei o quê, e eu ainda vou ouvindo, e é aí que eu vou descobrindo novas bandas, ainda tenho, não ouço muito, mas ainda vou lá, ainda gosto de ouvir. Porque parece-me tudo muito igual, agora aparece uma banda, até aos podcasts das rádios, nuclear blast, tem podcasts e tudo, mas vais lá e não há nada que é surpreenda. É muito difícil encontrar já tanta coisa. Eu queimei o fusível, depois de fazer tantas reviews para a Riff e tantas entrevistas, já era tudo tão igual. Pá, a partir dos 2000 e pouco, acho que queimou o fusível, mas também há teorias que dizem que a partir dos 30 ou a partir dos 24 já não aprendes nada ou já não conheces nada de novo, mas tu se calhar és um exemplo do contrário, não é? Mas eu continuo a acreditar que se faz boa música, eu não sou daqueles, no meu tempo é que era. Ou, não é a mora, mas acaba de virar. Exato. Eu continuo a acreditar que se faz boa música e que... Já morreu. Mais um negro assassinado pela polícia. Mas eu continuo a acreditar que se faz boa música, que aquela treta que nos ensinam, que os nossos pais nos ensinam, ah, no meu tempo é que era, que a vossa música é uma merda. Só que as gerações vão mudando. Eu era da geração das cassetes, das demotapes. A primeira demotape que eu recebi era a Celestial Dark, uma banda de... Já lá vai. Que era uma banda gótica barra metal. Sim. E lia fanzines estrangeiras e correspondia com gente estrangeira também. Não sou da geração dos tape traders, mas correspondia-me com gente. Pois tu chegaste a corresponder com um gajo que era guitarrista dos Godly Thrones, não foi? Sim, o Gente Van der Valk, que tinha uma banda chamada Cantara, que eu vi numa fanzine qualquer. Esta banda é uma banda de metal técnico. Ok, deixa-me cá meter com... Começa a procura. E ainda mantém contacto. Ele hoje em dia tem uma banda, não chama-se Autumn, é uma banda tal gótico, não diria gótico, vou descrever como Within Temptation, mas não é o Within Temptation que a gente ouve na rádio comercial. Não é Evanescence. Sim, não é nada disso. Por acaso até vão fazer uma turnê agora na Holanda com os The Gathering. Ok. E pronto, tem sua vidinha, toca, uhum. Com o irmão também, o Mats, e pá, com ele correspondi-me com um gajo de uma fanzine, de fanzines, da Finlândia, da Holanda, de Itália, sim, etc, etc. Esse rapaz da fanzine da Holanda chamava-se Master of Brutality e lembra-se de ser tape trader com um dos gajos de Dark Tranquility. Ah. Era tudo uma geração... Tape traders, fanzines, etc, etc. Eu não me lembro qual era o nome daquela loja que havia na Carbone em Lisboa, que tinha cenas, tinha muitas cenas punk hardcore, como é que se chamava? Sim, não me estou a lembrar. Eu acho que foi ele, porque às vezes havia outros tipos a trabalhar também nessa loja, porque eu ia lá comprar LPs de cenas de crust, ou seja, suecos, pronto, era sempre assim. E então um deles disse-me que correspondeu com o vocalista, com um dos vocalistas de Extreme Noise Era, e eu saí de lá maluco. Lá mesmo doente. Hoje em dia temos um e-mail em que podemos mandar um e-mail, os artistas recebem para aí 2000 ou 3000, e depois respondem-te ou não. Exato, se quiserem. Sim. Eu cheguei a ter a sorte de mandar uma entrevista para o Fred Victor Dental dos Meshuggah e ele respondeu. O guitarrista. Mas isto de finais dos anos 90, possivelmente. Pois. Mas hoje em dia... Não nos toquem, não é? Mas temos voltando, mais que fazer. Voltando um bocadinho atrás, estavas a falar do tédio, ou estavas a falar de já não aparecer nada de novo e não sei o quê, por acaso eu estava a pensar nisso há pouco tempo, que a música, tal como o cinema, na minha opinião, está esgotado, mas as séries não. As séries continuam a trazer temas novos ou formatos novos, como por exemplo, eu ainda não vi, mas toda a gente me fala que Black Mirror quebra com aquele estereótipo, um episódio que depois há sequência ao outro, não tem nada a ver com o outro, cada um tem o seu conceito, por exemplo, isso é um conceito novo para uma série, percebe? Eu sou bué da teimoso. Enquanto que os filmes, que sempre que eu vejo um trailer, ou quase sempre que eu vejo um trailer, é previsível, os filmes. Pronto, o último filme que eu vi que te disse, é pá, olha, sim senhora, foi o Spider-Man... em animação, saiu os filmes que é comercial, e se calhar aqui pode-se fazer um paralelismo com a música ou metal também, comercial. Claro. Se calhar o underground são as séries na volta. Mas pronto, lá está, eu só posso falar nisto na minha perspectiva. E na minha perspectiva, em termos de filmes, eu não te consigo dizer praticamente o último filme que gostei ou que me deixou agarrado. Fui ver o Toy Story 4 ao cinema e gostei. E gostei, voltava a ver na boa. Mas mesmo assim é raro haver um filme agora que eu te diga, pá, algo novo, algo bom, algo surpreendente, algo que me deixou agarrado. É raro. Nas séries, nas séries eu acho que isso ainda existe. Sabes e que nos eu... filmes e na música eu acho que isso está muito esgotado. Eu também sou um fã de séries e estou a ficar um bocado queimado das séries. É também? Estou um bocado cansado. Sim. Se calhar é por apostar em ver séries que realmente não dão um extremo gozo. Mas o Black Mirror, por acaso, é uma boa série. Uma boa série. Agora, por acaso, vi uma Chernobyl, certo, vale a pena. Mas vale estás a ver, parece que de tempos a tempos vai aparecendo uma série nova. Realmente precisa a gente ser muito, muito minucioso aqui, como o Gustavo faz, de ir à procura. Eu não duvido, eu continuo a dizer, os meus avós, os meus pais diziam-me, a música já está toda inventada, não vais por aí, isso é só barulho. Eu espero, quando tiver 80 anos, continuar a curtir o The Bleeding dos Cannibal Corpse e a continuar a descobrir coisas novas. Eu acredito que sim, mas dá muito trabalho. E este, a prova é esta. Eu descobri o ano passado, em 2018, Animals as Leaders, tenho 4 ou 5 anos e fazem uma coisa para mim nova. E os Igor, há 3 ou 4 anos, e fazem uma coisa nova, misturar música barroca com música eletrónica, com riffs de black metal. Mas o Igor, aquilo é muito fita cola. Sim. Não é uma cena que, na minha opinião, não é original. Não, não é nesse sentido. Fita cola no sentido, parece que pegaram em várias músicas e... Exatamente. É um bocado DJ. Ali. Enquanto, é um bocado DJ. Enquanto que há aí bandas que conseguem fazer a fusão de vários géneros e aquilo está uma coisa coerente. Aquilo está, está mesmo, ok, a água passou o azeite e são ali os dois. Enquanto que Igor é água, depois é azeite, depois é Sferovit. Depois é Sferovit, depois é drum and bass, é vale tudo. Percebes? Parece que qualquer pessoa conseguiria fazer aquilo, bastava pegar num riff de death metal, num riff de black metal, num riff de gótico e depois punha tudo colado um atrás do outro. Eu não acredito, tem que haver sempre coisas originais. Sim. Mas se calhar dentro do meu gosto vão aparecendo coisas que eu gosto, não é? Eu não posso acreditar que isto hajam sempre coisas originais, mas também não acredito que já está tudo inventado. Certo, sim. Houve um filósofo chamado Hegel, no século XIX, disse que, bom, isto já foi. A história já passou toda, isto é praticamente, já não há mais nada de novo. Acho que houve um gajo também no século XIV, disse o mesmo. O Fukuyama, um filósofo também, o fim da história, escreveu um livro chamado O Fim da História. Não, as coisas continuam e surpreendem. Mas estamos numa velocidade de cruzeiro. Sim, cada vez mais. Em que o que surge agora é mistura só, não surgem coisas novas, é raro surgirem coisas novas. Se calhar os Beatles também não é uma coisa nova, e os Rolling Stones também não é uma coisa nova. Achas que é uma coisa nova? Não sei. É uma mistura de coisas que eles ouviam nos anos 50. Sim. Não são coisas. Por exemplo, não há provavelmente coisas novas. Não tenho problemas nenhums em dizer isto. Eu ontem estive a ouvir Coldplay. Eu fui ao YouTube para ouvir várias músicas de Coldplay. Porquê? Porque, como agora comprei carro, o meu carro tem rádio, ao contrário do antigo que não tinha, eu comecei a ser bombardeado com músicas de Coldplay. E há lá coisas que são orelhudas. Sim, não posso dizer, também não posso dizer que o Ouvi Coldplay era um álbum. Pronto, eu estive a ouvir Coldplay, as músicas mais conhecidas têm videoclip. E havia ali coisas que eu digo, eu não sou grande conhecedor de Beatles, mas isto de certeza que não anda lá muito longe. Há uma frase do Einstein que é, eu acho que é atribuída a ele. Sim. Hoje em dia vais aos memes e metes lá uma cara e dizes, Fernando Pessoa, é igual a MC ao quadrado. guardo todas as pedras no meu caminho, depois construo um castelo. Não é do Fernando Pessoa. Não, segundo me parece, ele disse que a melhor forma de ser original é esconder as influências. E muitas vezes é isto. Os Rolling Stones e os Beatles. Sim, tu não sabes. Inspiraram-se no rock blues do americano e outros que tais que vieram a seguir. Hoje em dia estamos aqui a falar em heavy metal e o heavy metal nasceu em 68 com os Deep Purple e com os Black Sabbath, que se influenciaram, decidiram fazer uma coisa mais brutinha do rock. E se lerem aquele livro que foi escrito, Choosing Death, que criou a Decibel, que escreveu sobre o início do death e do grindcore. Bem, ele diz, os Napalm Death, vamos lá experimentar fazer punk, mas mais rápido. Ok, fazemos assim, ouvir as demos, nota-se a evolução. Ele é punk, punk puro, quadrado, depois um bocadinho mais rápido, depois ainda mais até chegarem aos... Agora deixa fazer mais rápido ainda. Como é que a gente consegue fazer ainda mais rápido? O Scam tem os dois lados. Os dois, o lado A ainda não é aquele blast beat, o lado B já é. Exatamente. É uma inspiração de um punk, vamos acelerar o punk até o mais rápido possível. Exatamente. O D-beat é assim, os suecos pegaram na batida de Charge e puseram-lhe esteroides. Basicamente. Ficou mais barulhante, mais rápido ainda. Acho que não há nada de original. Eu acho que inventar um som novo, acho que é difícil. Agora, continua-se a inventar coisas originais dentro do próprio estilo. Sim. Uma banda tipicamente heavy metal, mas as músicas têm lá qualquer coisa de novo. provavelmente eu nem gosto de cenas originais. Há cenas originais absurdas como a mim. Uhum. Eu às vezes ouço, lá está, quando estou à procura de cenas aí novas, ouvir rádios e isso. Por exemplo, isto aqui é igual a... Amanda Galás. Igual a coisa que eu gosto. Se ouviram falar, sei, aquela uma cena satânica, muito gótica, não é? Não sei se ela com uma voz muito estridente, não me apraz. Dentro do jazz, eu depois entrei um bocadinho por influência do metal dentro do jazz e música clássica, etc. Há um gajo que é o Pat Metheny, que é um gajo mais orlhudo, mas há lá uns álbuns que eu... Acaso queria saber como é que tu começaste a ouvir metal, qual foi a banda que te disse, epá, isto aqui... Sim, foi um amigo meu que me trouxe uma cassete. Ele era bom influencer. Uma cassete com os primeiros influencers. Realmente, exatamente. Os influencers sempre existiram. São os nossos amigos, são os jornalistas que era influencer analógico. Exatamente. São os jornalistas que dizem para ouvir. São os António Sérgios que me dizem para ouvir. São os artistas que bebem Pepsi e dizem bebam Pepsi. Os influencers sempre existiram. Não, esse meu amigo trouxe uma cassete com Accept Helix. Não sei se conhece. Accept qual? Accept o Metal Art, aquele, sim, o Metal Art, sim, o Metal Art. E depois tinha CDC e Black to Black. E acho que tinha um álbum da Iron Maiden na primeira. Pá, depois comecei a ouvir várias. Depois é tipo Drogas Duras e Drogas Leves. Mas tu aí não conhecias metal, mas com essa cassete ouviste e pá, isto aqui tem... Sim. E depois, só com o Metal Art deve ter sido um bocado, porque o gajo tem uma voz assim, na altura, característica, que uma pessoa até gozava um bocado, que vozinha é esta, não é? Sim. E uma pessoa apanhar logo, se não conhecer metal, e apanhar logo com a voz do Udo. Os riffs, eu até posso dizer que se calhar... Agora vou dizer, um tal está na minha vida desde o início. Não sei, há certas coisas que... É curioso porque quando eu era novo, ia com os meus pais para o Alentejo, íamos ouvir rádio com 4 ou 5 anos, e o meu pai metia os tops, e os tops. Tinha lá uma música dos Kiss, I Was Made For Loving You. E era, se calhar, com os OMD e outras músicas, das músicas que eu mais gostava. Isso tem um baixo muito forte e tem uma guitarra muito forte. Altamente dançável essa música. como eu disse também, eu, Bon Jovi, vá lá, também ficou, porque era quando eu gostava de pop, mas chegava Bon Jovi e eu pava ali qualquer coisa que eu curtia. Exato. E aí já era um caminho para... E não desgostava, e embora tenha levado com essas músicas todas, seja influenciado pelo meu pai, e tinha ouvido os Bee Gees e os ABBA e os Spandau Ballet e os Duran Duran, nessa altura, com 12 anos, achei mais engraçado isso, nem pelos temas satânicos, nem nada, nem do oculto, nem nada, mas gosto do fator agnóstico, ou ateu, ou de revolta do metal também a nível lírico. Depois comecei, dentro desse estilo também, esse meu amigo, ou um grupo de amigos, também me influenciou para ouvir o álbum da altura dos Iron Maiden, Seven Sun, o anterior, o dos Manowar, o Kings of Metal, por acaso foi um ano muito bom. State of Euphoria. 87-88 foi. os melhores álbuns. Foram. Lembro-me de achar muito bruto o álbum Injustice for All. As primeiras 4 músicas eram muito brutas. E gostava muito. Depois já ouvir o Lança-Chamas era muito pesado na altura, mas ouvia muito o Rock and Stock. Sim. E para mim é fascinante. Depois eu passava os álbuns inteiros. No Lança-Chamas gravei o álbum da altura dos Testament, do Practice What You Preach, e para mim era muito pesado também, mas é dos melhores álbuns que eu mais gosto deles. Depois eu vi um hiato, também perdi um bocado a malta do grupo, mas depois entrei em Cacilhas e entrei mais nas drogas duras. Foi pá, a geração do The Bleeding e dos Necroticism e dos artworks, embora seja mais levezinho, não é? O artwork. É, pá. Mas eu gosto muito. Como é que tu podes dizer que aquilo é levezinho? Não, a malta costuma dizer, o Necroticism é que é, o Sickle Songs é que se podes dizer que é levezinho. Mas eu adoro esse álbum. O artwork tem uma guitarra que aquilo é pesadão. Continuar a ouvir os programas de rádio, ouvia os Tormentor e essa cena. Deixou de ser preocupante para mim ouvir uma voz gutural, não é? Pá, Sim, eu também, houve uma altura, já tinha ouvido metal pai durante um ano ou dois, mas não me entrava, não. Nos guturais não me entrava. Para mim, Napalm Dead é pacífico. A pior banda que eu mais detestava quando passava na rádio era a Sepultura, que era na altura do Schizophrenia. Sim. Não. Todos os estilos, desde o Doom, de Solitude Eternus, da Ahab, são fantásticos, desde tudo, desde o Melódico, o My Dying Bride. Não, eu não gosto de Anathema. Não me interessa Anathema. Eu não gosto de Anathema, mas gosto de algumas bandas que são muito influenciadas por eles. Sim. São muito influenciadas por eles. De tudo. Até esta tendência agora do folk metal, até acho alguma graça. Porque também tem alguns resquícios da Morphy. Sim, mas também. Mas agora também está muito apancalhado. Parece-me. Acho que está muito apancalhado agora. Nada contra, mas. Sim, aqueles mais de festa, né? Fintroll, até houve uma banda que eu não consigo pronunciar, Cleftark, não sei, é giro. Acho que eles abriram para Metallica, Cleveltark. Ah, ok. Uma banda com um nome camarada. Aquilo mistura punk com black metal. Punk rock com black metal. Mas é fixe. Tem um grupo de metal e de rock. Rock festa barra, às vezes. Esguicham como gajos do Black Metal e são finlandeses, que é fantástico. A Finlândia e a Suécia, a cena vigente é o metal. Eles lá praticamente é música popular desses países. É música popular. Nós aqui, pronto, temos o DJ Kevin, que não é nada mal. Quem? DJ Kevinho. Sim. Essas brasileiradas todas que agora chegam em música infantil, que a malta gosta. Mas pronto, a gente continua no nosso nicho. Continuamos no nosso nicho, a gostar do que estamos, ainda bem. Vivemos numa sociedade em que nos permite o fazer. Concordas se eu disser que essas cenas técnicas sacrificam a melodia em prol de se poder fazer uma cena técnica e complexa, ou achas que é simplesmente uma outra melodia? Eu diria que era outra melodia. Outra melodia. Achas que eles não sacrificam... Porque às vezes quando se metem a fazer ali 500 breaks e coisas do género, é que, pelo menos para mim, lá está. Melodia cansa-me, por isso é que se calhar eu não ouço o quinto álbum de Solitude Eternus. Okay. É como se fosse uma vida muito açucarada para ti. Sim, fica muito previsível, porque é que eu não gosto dos álbuns novos da Arch Enemy. Adorei os primeiros, porque são resquício, se calhar, do artwork, com o vocalista. Da vocalista a seguir até gostei, este agora, pá, meus amigos, eu gostei, acho que vocês passaram uma faixa de uma banda que ele tem agora com os Ex-Elementos, Dark Enemy, o Mike Hammett, não? Não passámos, mas ele reuniu-se com os Ex-Elementos para fazer umas reedições quaisquer e essa faixa gira, o Black Earth, esses álbuns são fixe. É realmente, para mim, é a melodia, e depois há muito essa tendência... A malta gosta de um metal assim mais técnico, é a tal coisa que eu estava a dizer, vocês só gostam porque os gajos são uns grandes exibicionistas e não sei o quê, depois há aquela coisa muito de dizer, há uns que fazem faixas mas não conseguem chegar à música canção, a música canção é que é fixe, música canção, eu lembro Floyd dizer, este álbum de Firstborn acho que já está melhor, não sei, assim um dos últimos mais, agora acho que eles já começaram a fazer canções. Eu abomino essa coisa de fazer música ou fazer música, se calhar é mais complexa, a fazer uma coisa mais simples, com três riffs e previsível, chamado canção. Lá está. Embora eu diga que o Salvador Sobral fez uma bela canção, vamos lá pelos dois, eu gosto de músicas simples, não deixo de gostar, mas como digo também, não é fácil descrever este problema, este desafio. Por exemplo, os Arch Enemy que tu falaste, eles fazem canções. Sim. Eles têm muita cena do pré-refrão e do refrão, e depois do solo e depois do refrão. Os Trivium também fazem canções. Exatamente, eles têm muito essa cena. Os Lamb of God se calhar também. Provavelmente. Mas não há nada mal, ainda bem que têm. Muitos deles... Tem que haver para tudo. Fazem canções e os que desconstroem tudo. Exato. Como foi o livro... É o problema. Ou alguém disse aqui na... na vossa antena, muita da malta que ele conhece e que ouve música que nós gostamos hoje em dia começou como Slipknot, não sei se foi o Ivo. Ah, foi o Simão. Simão. Que ele depois disse que há muita gente que entretanto já, que ele viu que começaram com Slipknot e entretanto já partiram para outras coisas mais puristas. É dar-lhes drogas leves. Exato. Ou tipo, lerem Paulo Coelho e depois lerem Saramago. O que eu ia só dizer, o que eu estava a dizer, tu o que sabe bem estava a dizer de... tem a ver um bocadinho para tudo. Uhum. O que depois causa revolta é que o pessoal que é dado a cenas mais complexas e mais demoradas e mais trabalhosas praticamente não tem retorno quando comparado com aquelas pessoas que se deram a uma coisa simples e praticamente tem um retorno instantâneo. Não é? Fazer uma canção rapidamente agarra 500... Há sempre espaço no meu coração para outras coisas. Certo, mas sim. Para ti, mas sim. Para, enquanto... Em termos enquanto... que é monetários, se calhar, não é? Monetários ou de... Mas isso é a tal cena do comercial e tudo. Então, mas isso é a tal cena sempre. Se o que é mais para as massas, o que é que vende mais, também... Por exemplo, Cannibal Corpse tem o seu trabalho, não é? Sim. Cannibal Corpse enche pavilhões e por aí fora. Agora mete lá Atheist. Não vai encher. Mas os Cínicos já vieram cá... Ah, Mexuga, pronto, é fácil. Mas Cínico, mas Atheist, por exemplo, tem um trabalho em termos de composição e por aí fora muito mais complexo e mais demorado. Dream Theaters, mas pronto, é outra escola. Mas esses gajos, por exemplo, levaram mais tempo, deles mais trabalho fazer aquilo, provavelmente vão vender muito menos do que quando os Cannibal Corpse. Porquê? Porque Cannibal Corpse é mais straight to the point, talvez mais canção, mais de 0 a 10 é 5 ou 7, enquanto Atheist já é uns 8 ou 9, em termos de complexidade. E essa complexidade, quando chega ali a bater no máximo, na minha opinião, afasta as pessoas. Em geral, afasta as pessoas. As pessoas em geral são 5, 6, digo sentem eu. Essa fatiga e cansam-se. Eu lembro-me de ver um concerto dos Sadist, com o álbum Crest, que é também dos mais fixe. Com o Septic Flesh. Eles lançaram 3 álbuns, esse o Crest é o terceiro e para mim é o mais fixe. Tem assim dissonâncias. éramos para aí de 10, 20, 30 pessoas no Ritz. Estava pouca gente. Mas sim, sempre foi um nicho muito pequenino, muito pequenino. Mas é fixe. É fixe ser parte de um nicho. Sim. Ainda de um nicho ainda mais um bocadinho maior que é o metal. E aprendemos e para mim deu origem a gostar de outros estilos. Apreciar jazz e dentro de música clássica, música de fusão. Por acaso, outra pergunta que eu tinha era isso, os teus. O que é que ouves fora do metal? No trabalho, ou esse reggaeton? contra vontade. Estou a curiosidade, contra vontade. Não, reggaeton, música de rock ou pop, os meus colegas o põem, mas dentro do meu iPod, entre aspas, 60%, 70% metal, death metal, metal técnico, coisas novas, tipo o que é que as Amorphis andam a fazer, ou Orphaned Land, o que é que andam a fazer. Em casa, sobretudo, se estou a trabalhar ou a ler, música clássica ou jazz, não ouço metal, mas é assim um bocadinho isto. E a tal música clássica, para ouvir sempre uma coisa diferente, não ouvir uma coisa que seja ram-ram, mas pronto. Mas também gosto de rock e pop. Em Portugal gostei muito de uma banda chamada Diabo na Cruz, que terminou, fez uma fusão muito fixe de rock e de pop e de música popular. Sei lá, de resto, até gosto de fado e tudo mais. Gosto de vários estilos. Realmente é procurar várias coisas. Eu também só de metal. Uma pessoa só ouvir metal também. Ah, epá, uma pessoa tem mesmo. Acho que não conheço ninguém que só ouça metal. Não sei, o Vitor. Vitor Mendes. Ah, o Vitor, não sei. Mas na altura, nos anos 90, principalmente com o black metal, o pessoal dizia, não é? Sim, claro. E depois era, além de só ouvirem metal, só ouviam black metal. Certo. Não, heavy metal é para maricas. Mas há. Speed metal, não, sou black metal. Por acaso estava a pensar há pouco tempo. Estava a olhar para o cartaz de Lisboa. Estão lá os Moonspell. E estava a pensar. Ok, podiam estar ali mais bandas portuguesas, estão lá os Rasgo, ou os Wacta, o Wacta também estão lá, não é? Mas podiam estar ali mais bandas portuguesas, por exemplo, atuavam meia hora e começava mais cedo, não sei, digo eu, não, a lançar para o ar na cabeça. Podiam estar ali mais bandas portuguesas, mas estava a pensar também, para poderem estar ali mais bandas portuguesas, era necessário que existissem mais bandas portuguesas profissionais, ou seja, que só fizessem isto. Os Wacta não acredito que só façam isto na vida. E depois foi aí que eu cheguei à conclusão, provavelmente a única banda metal portuguesa 100% profissional, ou seja, que só faz música, profissão é só músico, não é músico barra trabalho no call center à noite, são os Municipal. Não deve haver. Foram eles que se agarraram à oportunidade. Exatamente. Os Evanuto tiveram essa oportunidade. E depois fugiram. E não conseguiram agarrar essa oportunidade. Ou fugiram ou correu mal com a editora. Pois, exatamente, pronto. É muito difícil. Ou então acharam, quando eu digo que fugiram é no sentido que acharam isto é demasiado instável, tendo em conta o outro trabalho que eu tenho. E não tiveram essa coragem de avançar, talvez, não sei. Às vezes, por questões de line-up também. Sim. Não sei, é extremamente difícil. Estamos em 2019 e Portugal ainda só tem uma única banda de metal full-time. Isso é tremendamente pouco. E eu não sei como é que é. E essa banda, quanto mais tempo vai durar? Não é? Porque ninguém vai para novo. Ele já disse que quando tiver 50 talentos quer estar a cantar músicas tipo Nive Cave. O Fernando, okay. O vocalista, se calhar fazer mais um álbum ou dois brutinho e depois faz Nive Cave ou Nive Cash. E vai alimentar o filho à base de quê? Da Sónia? Não sei, isto é royalties, achas? Eles não vendem grande, já não têm aquele elan que tinham nos anos 90. Vai continuar a reeditar o Wolf Art até à morte para ganhar ainda dinheiro. É como alguém dizia, não sei se foram vocês, quem foi ver Halloween era pessoal com mais de 40. A geração. Esta geração tem 40, 30, os fãs. E sei lá. Os gajos de Judas Priest estão a entrar nos 70, os de Iron Maiden de 60 e poucos. Esse tem a vida feita, não é? Esse tem a vida feita, é. Esse tem a vida feita. Mas todos os outros, os gajos de Paradise Lost, entraram nos 50 e não é fácil, não são tão ricos. Exatamente. Não para ir a lançar há uns 3 em 3 anos para fazer umas turnês e ganharem um dinheirinho para pagar a casa. Provavelmente a casa já está paga. Sim, isso. Ou então ainda são tipo Sam daqui e ainda vivem com a mãe. Nada contra, eu nada vivo contra. Com os meus pais, no caso vivo por opção, que eu podia estar a viver sozinho, vivo por opção, mas nada contra. E eu não sei se hoje em dia é mais fácil, não sei se hoje em dia seria fácil uma banda pegar, uma banda portuguesa, o meio de promoção da altura e o número de fãs que havia na altura era muito maior, só se houver uma banda mais metalcore ou procore, mas mesmo assim, os Rasgo até fazem um bom trabalho, mas certeza que não são full-time. Não são full-time, não. Digo eu, o sucesso digo eu. Que podem ter internacional e entrar numa editora internacional e ganharem projeção para ter uma vida profissional. Sim. Por exemplo, o que é que os Analepsy fizeram? Foram para o Japão, mas foi o quê? Foi um Rasgo. Isso foram as férias escolares, não é? Exato. Olha, mãe, estou de férias, vou ao Japão. Foi uma oportunidade. Já vem. O underground hoje em dia e o mercado metálico hoje em dia. É muito difícil, digo eu, imagino eu. Eu continuo a seguir as notícias e ver mais ou menos as bandas que têm sido lançadas. Gosto dessa cena. Sim. E são cenas completamente. São alturas completamente diferentes. Mas interessantes. Também não, na altura vendia-se muitos CDs. Agora certo. Os CDs, esquece lá isso. Exato. As bandas têm que ganhar dinheiro através de concertos. Exato. Onde é que há aqui em Portugal? Um circuito grande, bem, tens sítios para tocar, mas não tens um circuito que possas fazer vida para estares tipo um ano inteiro aqui. Ou tens que fazer turnés lá para fora, que é difícil em Portugal. Eu lembro só aqui em Portugal. Lembro-me de ter a newsletter em 99 e vocês estarem na famosa tour, Never Ending Tour, vocês. Nós fizemos dois tempos. Os Tanatos Tour, os Tanatos. Era só fim de semana, mas foi quase 6 meses daquilo. Never Ending Tour. Assim. Mas só em locais do Arco da Velha, não é? Mas pronto, encontrava-se. Agora esses sítios, a maior parte deles já não existem. Exatamente. Mas também fomos um bocado. Mas também não dava para fazer vida daquilo. Claro. A gente não ganhava praticamente nada e era só mesmo para os gastos. Mas o que é curioso é que pá, nos anos 90, a partir dos anos 90, houve pessoas que conseguiram viver o sonho, não é? O vosso vocalista é Rody, não é? Sim, sim. Penso eu. É, grandes bandas. E eu acho que o José Costa, do Checarzinho, também penso que trabalha nessa área. Pá, houve bandas que, houve gente que conseguiu, e mesmo gente do underground que escrevia, foi para rádios, fazer como o Nelson Santos, eu próprio estou na área da comunicação, também esses pequenos hobbies conseguimos... ganhar alguma coisa daí, portanto, malta jovem, não deixem ter hobbies. Deixem lá os PCs e os gamings e outras coisas. E realmente é isto, é experimentar desde cedo e se fizeres uma coisa que gostares, ainda melhor, e ajudares os outros que gostam dessa cena também. É o espírito do underground. Mais uma vez, vamos atormentar o Gustavo aqui com o futebol, mas vamos tentar mantê-lo na conversa. Vamos tentar mantê-lo na conversa. Acho que não dá, não é? Dá, acho que vais conseguir compreender. Também era outra coisa que eu estava a pensar no meu divã, que é a seguinte... Só para dizer que tem um divã. Não, eu gostava, pá. Um divã acho que tem classe, acho que aquilo tem classe. Gostava de ter. Que é a seguinte... essas bandas dos anos 80 e 90, mas mais, principalmente 80, e quanto mais para trás ainda mais, os músicos eram mais rudimentares, parece, não é? Acho que é consensual que eram músicos mais rudimentares, e à medida que o tempo foi avançando, não só esses músicos mais rudimentares tornaram-se melhores músicos. Mas o que é que queres dizer com músicos rudimentares? Tocavam, não vou dizer que tocavam mal, tocavam menos bem, digo eu, também não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Se admite logo à cabeça. Nos anos 80. Principalmente, nos anos 80. Não eram os melhores músicos, não eram os melhores executantes. Sim, mas eu acho que isso tem a ver também com o facto de tentar, e nos anos 90 havia muito isso também, que era lançar já qualquer coisa, ainda não aprendi a tocar, já quero lançar uma demo. Exatamente. Nos anos 80 também havia muito isso. Agora vês a primeira demo de Tormentor, Minha Nossa Senhora. Certo. Eles são grandes músicos, certo. Eles lançaram aquela demo, se calhar se tivessem esperado mais um ano ou dois... Bom, também há esse lado, não é? Lançaram logo, e as pessoas pensam, epá, realmente na altura... Não estava pronto. Não estava, mas porque lançaram naquela altura, não é? Mas acho que os músicos continuam a ser a mesma coisa. Com certeza, estou capaz de admitir, eu sou o melhor músico agora, do que era há 10 anos atrás. Sim, claro. Mas isto acontece, acho que acontece em qualquer ano, mesmo agora pode ser lançado uma demo... de um gajo que não sabe tocar porque ainda não aprendeu e querem lançar já. Aí é uma questão de timing, não é? Exato. Devia ter cabeça para perceber que ainda não estão reunidas as condições para o efeito. Sim. É. Agora, o que eu acho é que sim, na altura havia muito menos condições para poder fazer qualquer coisa. Também. Sim. Mas à parte disso, eu não sou músico, mas parece-me que os músicos, com o passar do tempo, vão continuar a prática, leva a que sejam forçosamente melhores músicos. Sim. Não é? E os putos novos agora aparecem ainda melhores músicos do que eles eram, esse pessoal mais velho com a idade deles. Tipo, um puto agora de 19 anos provavelmente já é melhor músico do que o que eles eram. Isto é muito mais fácil crescer com isso. Também. Tens o YouTube para aprender, exatamente. Tens muitas referências. E aparecem logo com uma guitarra, o pai deles logo a guitarra. Na altura ou vais para uma escola de música ou não tens mais nada. Pronto. Agora tu tens carradas de... Há N condições mais à frente. Mas independentemente disso, parece-me óbvio que um gajo de 19 anos em 2019 é melhor músico do que era um músico de 19 anos. É melhor músico, em torna-se melhor músico mais depressa. Ou isso, pronto. Sim. E nesse sentido, pode-se fazer o paralelismo com o futebol, como no caso com os guarda-redes. Os guarda-redes no ano passado, os pés eram só para andar, para mandar pontapés para a frente. Agora, no futebol, por causa do Guardiola, pronto, aí já não conheces, Gustavo. O Guardiola é um treinador de futebol, que é um jogador de futebol. Pronto, por causa do Guardiola, ele obrigou os guarda-redes a serem mais um jogador de campo. Então tu vês, não todos, mas vês, começas a ver cada vez mais guarda-redes a jogarem com os pés quase como se fossem um jogador de campo. E, por exemplo, há o Ederson, que foi do Benfica, ele às vezes quase parece que joga melhor com os pés do que muitos jogadores de campo da própria equipa. Pronto. E eu estou a fazer um paralelismo no sentido em que os putos agora parece que já aparecem, quando aparecem com uma banda nova, já aparecem a saber jogar com os pés. se fossem guarda-redes. Enquanto no passado eles, o pessoal não sabia. Tens uma história. Sim, tens uma história. Não sei se me fiz entender com essa atrapalhada toda. Não arriscam em aparecer sem realmente aparecer com uma coisa bem feita, e eles também. Logo a primeira cena que eles lançam, aparece uma banda logo, nova, logo a primeira cena que eles lançam, tu pensas, uou, de onde é que isto apareceu? Logo com este som, logo com estes solos, onde é que isto apareceu? Yeah. Enquanto ouves a primeira banda, lá está, o primeiro lançamento de uma banda antiga, e tu pensas, ok, claramente isto é antigo, lá está, outras condições, e por aí fora. Claro. Eu sei que há aqui vários fatores que não é justo, sim. É aquela luta, qual é o melhor jogador, o Eusébio ou o Ronaldo? Epá, não é comparável. Não é? E tu agora, tu vês uma coisa muito bem tocada, mas não sabes até que ponto é que eles estão a tocar aquilo 100%, e na altura sabes que estão a tocar 100%, certo. Não havia computadores para ajustar os erros. Exato. E agora tens, exatamente. Em termos de gravação, há muitos fatores aí. Tens que ver ao vivo, claro. Mesmo. Yeah. Mesmo vendo ao vivo, acho que é isso, porque tens uma história, as pessoas já sabem os erros, se calhar, claro. Do passado. Sim, sim, então, sim. Porque eu estava a ver o Casillas. O Casillas não foi. O guarda-redes do Porto, pelo visto, vai acabar. Ele não sabe jogar com os pés. E tu vês outros jogadores, outros guarda-redes com a idade dele, que também não sabem jogar com os pés. Por sua vez, vês putos novos guarda-redes que sabem jogar com os pés. É neste sentido que eu estou a querer fazer, sim. A comparação com os músicos que aparecem agora, já aparecem com a bagagem toda, ou com uma bagagem muito maior do que antes. É. O pessoal da idade dele. Toda uma escola, não é? Agora já há preparadores de guarda-redes, nem sei se na altura, sim, do Bento havia ou não. Aqui exatamente. No Piedade, o Moreira faz parte do plantel, foi do Benfica, e ele próprio é coordenador de toda a formação dos guarda-redes. Okay. Já existem todas estas técnicas que foram evoluindo. Uhum. Nos anos 80 e 90 era tudo muito à base de praticar, ver. Sim, tu viste o documentário dos Death, o Shaolin andava sempre em cima do outro guitarrista. Uhum. Tu estás aí na Califórnia, estás a treinar, estás a... quantas horas é que praticas por dia? Exato. O gajo andava sempre em cima e o Stormator, por exemplo, foi isso. Eu ouvi uma entrevista recente a dizer que eles, desde 2003, que andaram a fazer os seus próprios instrumentos, viam as guitarras nas Washburn, nas revistas dos Wasp, e outras tinham essas guitarras Washburn, se fizeram, desenharam as próprias, tu fizeste o teu próprio, as baterias, tudo mais. Depois em 86, 87, começaram a ouvir programas de rádio que tinham, passavam lá demotapes, vamos gravar uma nossa, e saiu o que saiu, não é? Felizmente que continuaram a praticar. O Abstract Divinity, segundo ele diz, vem um ano depois dele começar a ter aulas de jazz e decidiu, vamos fazer aqui isto, mas tentar o mais dissonante, ou fazer, exato. Coisas dissonantes. Yeah. Eu faço isto e o Quaresma faz isto na guitarra, ensaiá-lo em casa e tal. Pá, e conseguiram realmente fazer um marco num tal português, muito giro. Tu como é que tu és nos concertos? Ah, és daqueles que vais para o mosh, ficas a bater o pezinho. Fico a bater o pezinho. Exatamente. É como nós, né? O pezinho lá atrás. Mas como é que eras? É isso. Sempre foi assim. Epá, e são daqueles, à parte, não, é? Não deixou crescer o cabelo, sempre, pá, teve a sua t-shirtzinha preta e tal. Mas nunca foste daquele mesmo... Nada. Acho que se o tivesse era mais ou menos como você, encaracolado. E seria como o Paulo teve, que era bué forte, mas era bué forte. Não, mas também estava a dizer, não eras porque, daquele em tudo, ou seja, cabeça aos pés, tal, e não, ia não, andar... Não, t-shirtzinha preta e tal. Tinhas a tua cena? Sim, cheguei, quando comecei a ouvir, cheguei a ter aquelas tarjas aqui a andar em meio, assim, cozido no pisco. Yeah. ainda tenho t-shirts. A última que comprei foi de Suffocation, do álbum, gostei, gosto, acho gira, gostei, comprei, pá, e ainda me ligo por aí, não é? Mas como nós houve milhares deles, né? que não viviam dessa forma e não precisam de mostrar, mas sim, que sim, depois sim. Evangelizam de outra forma. Sim, eu acho que também os anos 90 foi um bocado assim, as pessoas já era cada um. Nos anos 80 era um bocadinho mais, tu tinhas que estar vestido daquela forma para saberes... Uma região, não é? É, se tu vais com uma t-shirt normal, não, não ouves metal. Dizes que ouves, mas não, não, é, não és verdadeiro. Nos anos 90 depois já começou, cada um agora, veste à sua maneira, pronto. Okay. Ah, é verdade, o som, então, queres sugerir para rematar? Eu gostaria de rematar com a faixa Imaginary Landscape do álbum Abstract Divinity do Stormentor. Vamos a isso. Uma banda da minha terra. Deixa-me só ir buscar a Benurum, que isso vai doer. Obrigado, muito... já agora. Não, tens que agradecer, nós é que agradecemos, Sérgio. Uhum. Um amigo de longa data e um dos três ouvintes. Pá. Já subimos para três. São três, não é? Foi um prazer. E que tenham ouvido e continuam a ouvir e a apoiar-vos nesta saga. Para a imensa minoria. Há muito para contar e para rir, e mesmo no presente, e que vocês façam boas entrevistas sobre bandas do presente. E estamos à espera. Vamos ver. Pelo episódio 666. Hoje somos em mixcloud.com/lovebanging ou procurem por nós no iTunes ou no YouTube. Sigam-nos também no Facebook e no Twitter e podem enviar-nos um e-mail para lovebanging@gmail.com.